palavras de esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Sejam então muito bem-vindos ao programa Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova. Estamos em direto aqui no 100.2 FM da Boa Nova, também em direto através do nosso site, emissão online em radioboanova.sapo.pt. Vamos então olhar para a liturgia do próximo domingo e vamos fazê-lo então com o olhar do seu padre Pedro Simões. Seu padre, muito bom dia, obrigada por se juntar à emissão da Rádio Boa Nova nesta sexta-feira, seja muito bem-vindo. Bom dia, Liliana, bom dia a todos os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham através da antena da Boa Nova e também através das redes sociais da mesma rádio. Muito bem-aja para todos vocês. É isso mesmo, estamos então em direto através das nossas redes sociais, em formato vídeo. Quem nos acompanha pode deixar-nos alguma mensagem, alguma questão que nos queira colocar. Estamos disponíveis para isso mesmo, por isso podem fazê-lo, podem entrar em contacto com a Rádio Boa Nova através do nosso Facebook. Senhor Padre, nós por cá, perdão, vamos então olhar para a liturgia do próximo domingo, quarto domingo da quaresma, mas antes disso temos aqui algumas considerações a fazer e num olhar para a situação da Igreja no mundo, o ato de consagração da Rússia e da Ucrânia ao Coração Imaculado de Maria, portanto vai ser esta tarde, vai ser um momento muito importante em que também há esta ligação entre o Vaticano e o Santuário de Fátima. Sem dúvida, aliás, é um ato de consagração promovido na primeira pessoa pelo Papa Francisco, que vai aproveitar a habitual celebração penitencial que costuma presidir na sexta-feira da terceira semana do tempo da quaresma, às 17 horas, portanto, onde irão estar muitas pessoas para se confessar e para participar ativamente e, claro, aproveitar para que, de facto, nós não caiamos no perigo de uma guerra nuclear. Uma guerra física e armada já temos. Não queremos passar à instância seguinte, que será ainda pior que esta que nós estamos a viver. E claro, de facto, Nossa Senhora de Fátima não poderia estar excluída desta consagração, dado que a mensagem de Fátima está muito ligada à conversão da própria Rússia, né? Basta ver o contexto no qual aconteceram as aparições em 1917, num contexto da Revolução Comunista na Rússia. Muito bem, portanto, também todos os fiéis estão hoje muito concentrados neste ato que vai ser presidido pelo Papa Francisco, a que se juntarão muitos fiéis, espera-se até que muitos ucranianos possam acorrer ao Santuário de Fátima neste dia. Sem dúvida alguma, aliás, quer eu, quer o Padre António, já de seguida iremos também nos deslocar a Fátima para participar fisicamente também nesse mesmo ato de consagração. Aliás, a celebração começa às 17 horas em Roma, mas começará às 16 horas aqui em Lisboa, digamos assim. O Papa Francisco enviou um legado pontifício, o Cardeal Konrad Krajewski, que foi o mesmo cardeal que esteve também a assistir os refugiados, quer na fronteira da Polónia, quer na fronteira da Hungria. Aliás, numa entrevista que ele ontem deu à agência Eclésia, ele diz-nos assim, e passo a citar: "Esta minha viagem é muito silenciosa, no âmbito religioso. Também um pouco triste, porque estive na Ucrânia, vi o que ali acontece, portanto trago esta imagem do povo martirizado da Ucrânia. Todos os bispos do mundo, precisamente no mesmo dia, no mesmo horário, farão esta consagração ao Imaculado Coração de Maria. E isto já nos diz tanto. Penso assim que se justifica que se mantenha este silêncio até à celebração." Muito bem, portanto são... Pelo que o legado pontifício nos faz. Exatamente, portanto... Já presidir esta celebração na Capelinha das Aparições, precisamente. Muito bem, o seu Padre Pedro, também o seu Padre António vão então juntar-se também na Capelinha das Aparições e tal como vocês também outros padres o farão, certamente, e não só, pessoas de fé, não é? Estarão presentes e acho que hoje o mundo estará também reunido em torno deste ato do Santo Padre para então apelar e apelarmos à paz no mundo, sobretudo naqueles territórios e sobretudo na Ucrânia, que está a ser flagelada por esta invasão da Rússia. Senhor Padre, olhamos para a Igreja em Portugal. Em Fátima, o Santuário recebe a Vigília Jovem pela Paz, com a presença dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude. Portanto, este ato que vai anteceder a consagração da Rússia e da Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria. Sem dúvida, esta iniciativa feita pelo Secretariado Nacional da Pastoral Juvenil vem, digamos assim, anteceder este mesmo ato de consagração. Esta vigília teve início ontem à noite na Capelinha das Aparições, no habitual rosário diário das 21h30, foi presidido pelo Dom Américo Aguiar, o presidente da Fundação JMJ 2023 e Bispo Auxiliar de Lisboa, onde estiveram presentes vários jovens ucranianos e russos que recitaram o terço e também alguns portugueses, onde depois, no final do rosário, fizeram a habitual procissão das velas pelo recinto do santuário. Dada a sessão, o término da procissão, houve uma vigília de oração durante toda esta madrugada, portanto na Basílica do Rosário de Fátima, onde houve espaço para a reconciliação, houve espaço para a adoração perene do Santíssimo Sacramento, promovido por 7 grupos de jovens. E, claro, com a habitual presença dos ícones das Jornadas Mundiais da Juventude, quer o ícone Nossa Senhora, quer também a Cruz das Jornadas, que este fim de semana, curiosamente, estiveram bem perto de nós, aqui na Serra da Estrela, porque os símbolos encontram-se de visita à Diocese da Guarda. Fizeram esta breve interrupção para irem para Fátima, para precisamente se juntarem a este grande acontecimento, que é esta vigília de oração pela paz, promovida pelos jovens. Muito bem, portanto, este é também um momento muito importante de apelo à paz. A seu Padre, já na Unidade Pastoral de Oliveira do Hospital, e a Rádio Boa Nova também tem vindo a falar sobre isto durante esta semana, a celebração do centenário dos bombeiros voluntários de Oliveira do Hospital vai até ser realizada uma Eucaristia solene no sábado à noite na Igreja Matriz. É verdade, aproveitava este momento para, de facto, desejar todos os parabéns a estes grandes soldados da paz, que dão a vida pela paz e pela saúde públicas, não só durante o verão, mas os 365 ou 66 dias por ano, e de maneira especial os nossos bombeiros de Oliveira do Hospital, quer na pessoa do seu comandante, quer também na pessoa da sua direção atual também. Exatamente, é sempre importante valorizarmos e mostrarmos o nosso agradecimento pelo empenho destes homens, que são na ordem de 100 também. Portanto, a Associação Humanitária comemora o seu centenário e envolve cerca de 100 elementos, como nos disse já esta semana também o comandante aqui à Rádio Boa Nova. Portanto, é sempre importante sublinhar a importância que a Corporação de Bombeiros tem para uma comunidade, em particular esta em Oliveira do Hospital. Seu Padre, vamos... Sem dúvida, só sublinhar que a Eucaristia Solene será amanhã, sábado, às 18 horas, na Igreja Matriz. Muito bem. Com a presença, é claro, dos bombeiros. Exatamente. Vamos então agora olhar, seu padre, para a liturgia deste domingo, de 27 de março. É o quarto domingo da Quaresma. Temos a primeira leitura do livro de Josué, e que é a propósito da circuncisão dos israelitas, e convida-nos à conversão, o princípio da vida nova na terra da felicidade, da liberdade e da paz. Sem dúvida, aliás, o livro de Josué é um livro da vitória, não é? E da chegada à meta do próprio povo de Deus. Como sabemos, o povo de Israel encontrava-se escravo, explorado no Egito, e depois de 40 anos a caminhar e a peregrinar pelo deserto, enfim, chega à terra prometida. Uma terra onde Moisés nunca chegou a pisar. Moisés, infelizmente, morreu antes do próprio povo chegar à terra prometida. Sucedeu-lhe no comando, entre aspas, à frente do povo de Israel, Josué, que pôde, de facto, contemplar as graças, as maravilhas e o cumprimento da promessa que Deus tinha feito ao seu povo. Enfim, aliás, este relato até nos faz recordar, e é narrado ao jeito das grandes epopeias, digamos assim. Lembremos a Odisseia de Homero, a Eneida de Virgílio, os Lusíades do nosso Camões, não é? É um relato épico, e assim, e às vezes até um bocadinho exagerado. Sim. Poderia não ter sido tão grandioso quanto isso, mas o acontecimento foi tão marcante para a vida e o coração daqueles homens, daquelas mulheres, daqueles jovens e daquelas crianças, que os levaram a colocar por escrito desta maneira tão eloquente, tão bela, não é? Chegarem à terra onde mana leite e mel, onde correm puras águas cristalinas, a tal terra da liberdade, a tal terra da felicidade, não é? Muito bem, portanto, é bonito. É esta então a mensagem que nos transmite esta leitura do livro de Josué, já na segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Esta leitura convida-nos a acolher a oferta de amor que Deus nos faz através de Jesus, Senhor Padre, porque só reconciliados com Deus e com os irmãos podemos ser novas criaturas em quem se manifesta o homem novo. Sem dúvida alguma. Aliás, esta carta de São Paulo é mesmo conhecida como a carta da reconciliação. São Paulo repete muitas vezes esta palavra ao longo desta carta aos cristãos de Corinto, né? Esta palavra reconciliação, que infelizmente hoje se encontra um bocadinho esquecida, dado o contexto atual e mundial, mas que o ser humano necessita urgentemente de se agarrar, perdoe uma expressão, com unhas e dentes. Né? Este contexto desta carta é escrito num momento difícil para a comunidade de Corinto, não é? Porque começam a aparecer alguns falsos profetas, alguns judeus que queriam obrigar os cristãos que vêm do paganismo a sujeitar-se aos rituais judaicos, nomeadamente a tal circuncisão que falávamos na primeira leitura, retirada do livro de Josué, e que Paulo se opõe veemente, porque Paulo diz que não é necessário aos cristãos vindos do paganismo sujeitarem-se à lei de Moisés, porque não faz parte da cultura deles, não é? O cristianismo tem esta graça e este dom, mesmo hoje, de se adaptar a todas e quaisquer culturas, porque a fé cristã vai muito para além da cultura de cada povo, e adapta-se facilmente. Por isso temos cristãos na África, temos cristãos na Ásia, temos cristãos na América, temos cristãos na Oceania, etc. Né? Devido a essa inculturação natural, inata, que o próprio cristianismo tem entre os povos. Só que na altura de Paulo, e mesmo hoje, às vezes isso não é tão compreensível. Mas o Evangelho, a Boa Nova, encultura-se a qualquer tipo de cultura. Portanto, e isso é importante. É mais aquilo que nos une do que aquilo que nos divide. Exatamente, exatamente, Sr. Padre. Portanto, esta é também uma mensagem importante que retiramos desta segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Temos neste domingo, Sr. Padre, Evangelho Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. O Evangelho apresenta-nos o Deus Pai, que ama de forma gratuita, com amor fiel e eterno, apesar, por vezes, das escolhas erradas e da responsabilidade do filho rebelde, ou seja, de cada um de nós também. É verdade, temos aqui a passagem, a parábola do filho pródigo, tão conhecida do povo cristão, uma belíssima parábola, talvez das mais belas parábolas da misericórdia que nós encontramos em Lucas. Lucas, que é por excelência o evangelista da misericórdia, que reforça mais este caráter misericordioso e de perdão que existe também em Jesus Cristo, não é? Esta parábola é direcionada sobretudo aos fariseus e aos escribas, que eram uma classe judaica de poucas reconciliações e de poucos perdões, não é? Porque eles limitavam-se a fazer os seus próprios ensinamentos sem se incluir neles, não é? Pregavam bem, mas viviam pouco aquilo que pregavam. Jesus relata-lhes esta parábola no sentido em que não pode faltar a reconciliação e o perdão aos outros, né? Aliás, esta história conta-nos a história de um pai, que é Deus para nós, né? Tinha dois filhos e que depois reparte a sua herança pelos dois filhos, né? Exatamente. Reparte em partes iguais, quer ao filho mais velho, quer ao filho mais novo. O filho mais velho decide ficar com ele e ajudá-lo nos seus trabalhos. O filho mais novo resolve sair de casa e fazer-se à vida. Mas faça a vida da pior forma possível. Porquê? Porque esbanja tudo aquilo que recebeu da parte do pai. Não é? Hoje poderíamos olhar para as mulheres, para o sexo, para o alcoolismo, para as drogas, etc. Não é? Tudo isso o filho mais novo viveu, experienciou. E acabou na miséria total. Vendo-se na miséria total, resolve ir para onde? Regressar à sua casa, por onde ele ia, por onde nós íamos. Exatamente. Esses meandros, por onde nós íamos, né? Para a casa do pai, para a nossa família. E ele veio e regressou receoso, né? À espera de se calhar levar uma tareia ou uma grande malha por aquilo que fez e de não ser aceito, não é? O pai não o recebe dessa forma, curiosamente. O pai recebe de braços abertos, dando-lhe carinho, dando-lhe afeto e depois dando uma grande festa para todos, onde matou o maior vitel gordo que tinha na quinta. Ora, isto gera no filho mais velho, que passou todo o tempo com o seu pai a trabalhar e a ajudá-lo, inveja. Então, quer dizer, eu tive toda a vida contigo aqui a trabalhar, nunca me mataste o vitel gordo e vais matar a esse pecador, a esse miserável que esbanjou o dinheiro que lhe deste em herança? Isto é curioso, fazer a leitura desta passagem. É verdade, é uma bela lição. O central é o pai. A figura central desta parábola é o pai, que não perdoa 7 vezes, mas perdoa 70 vezes 7. Isto é, perdoa sempre. Mas, porque era o filho, não é? Um pai deve perdoar sempre a um filho, independentemente seja ele mais miserável ou menos miserável, independentemente faça ele muitas coisas boas ou poucas ou nenhumas boas. Deve amá-lo até ao fim, porque é filho. Assim como os filhos devem estimar e amar os pais até ao fim, independentemente dos defeitos, das limitações ou fragilidades que têm. É verdade, é de ambas as partes, é esta obrigação. É recíproco, claro. Não é? A figura do irmão mais velho e invejoso é a figura daquela pessoa que se está instalada e que está acomodada e que tem medo que alguém desocupe o seu lugar. Nós também podemos fazer aqui uma belíssima imagem com a comunidade cristã à qual pertencemos, não é? Em que Deus preside essa comunidade, Jesus Cristo, não é? O irmão mais velho são aqueles que habitualmente vão à missa, e o irmão mais novo são aqueles que habitualmente não vão à missa e que, uma vez convertidos, resolvem regressar e depois, por vezes, suscita a inveja daqueles que andaram sempre. Verdade. Porque aqueles que andaram sempre têm medo que o que vem agora de novo e que nunca veio lhes ocupe o lugar. Isto acontece diariamente no seio das nossas comunidades cristãs. não é? Às vezes aqueles comentários que eu não gosto nada de ouvir, nunca vem à missa, e agora vai. Pois. Filho pródigo. Filho pródigo. Tem que ser aceito, não é? Não devemos invejar. Devemos estimar e amar e ter orgulho por Deus ter tocado aquele coração miserável, por ter convertido aquele coração que andava transviado. É causa de alegria para os que estão e não causa de inveja e de estorvo e de impedimento, porque isso também pode causar novo afastamento àquela pessoa que vem. E isso acontece muitas vezes, não poucas vezes, nas comunidades cristãs, que é muito, muito mal. Na minha perspectiva pessoal, de entender, digamos assim, não é? Eu faço um bocadinho esta leitura da parábola do filho pródigo, mas atenção, e volto a reforçar: o centro não é o filho pródigo, o centro é o pai, é Deus, não é? Que perdoa, quer ao que o ama e estima sempre, quer àquele que eventualmente se transvia, mas quer novamente regressar à casa do pai, à casa de Deus, à igreja, à paróquia, à comunidade cristã. Muito bem, esta é uma parábola belíssima que qualquer um de nós, portanto, certamente a tem também presente, porque de facto marca muito e diz muito da vida da igreja. Seu padre, já olhámos então para a liturgia deste domingo, estamos em tempo de quaresma, aproximamo-nos da Páscoa. Seu padre, o tempo vai passando rápido e devemos aproveitar este tempo também para uma maior introspeção e uma maior aproximação a Deus. Nós, durante este tempo da quaresma, passamos por aquilo que o filho pródigo passou durante meses ou anos, não é? Muitas vezes também nos extraviamos, não é? Gastamos os dons que Deus nos dá desalmadamente e mal, não é? E por vezes vemos-nos na miséria, vemos-nos na desgraça. Não apenas material, né? Porque não estamos a falar só do ponto de vista material, estamos também a falar do ponto de vista espiritual, né? Nós estamos hoje inseridos num mundo e numa sociedade que vive mais do ter do que do ser, né? Uma sociedade que ao mesmo tempo tem muito, é certo, mas depois não tem nada do ponto de vista existencial, do ponto de vista espiritual. Encontramos muitos homens e mulheres vazios interiormente, sem sentido para a vida e para a existência. Andam no mundo, desculpem lá a expressão, por ver andar os outros. Andar os outros. Mas o meu avô e a minha avó. E muitos sem sentido, não é? Só por ver andar os outros. E mais outros? Nada. Autênticas múmias vivas, não é? E nós devemos lutar contra isso. Devemos criar condições na nossa vida e no nosso coração para sabermos ver que o homem não se basta a si mesmo, o homem não pode ser autossuficiente, necessita de algo que o transcenda. E esse algo é Deus. E esse algo tem um rosto concreto para nós cristãos, que é Jesus Cristo, que deu a vida por mim, por si e por cada um de nós. É o único capaz de dar sentido a tudo isto, porque o resto tudo passa e vale o que vale, mas Deus jamais passará. É verdade. Portanto, por isso ainda aqui estamos hoje. Exato. Né? A falar dele, a falar de Jesus Cristo. Teve a morte mais miserável de todas já há 2000 anos e ainda continuamos a falar dele. É verdade, Sr. Padre. Portanto, que aproveitemos, não é, este período da quaresma para nos recolhermos mais sobre nós próprios e sobre a presença de Deus nas nossas vidas. Sem dúvida. Se a gente ainda tem alguma aresta que ainda precisa ser limada interiormente, se ainda murmuramos e somos uns críticos destrutivos uns dos outros e ainda somos invejosos e continuamos a ser mentirosos, epá, convertamo-nos ao Senhor, peçamos, né? Porque nós sozinhos não conseguimos nada, mas com Ele conseguimos tudo. Fica o desafio, Sr. Padre, não é? Fica então este desafio para neste tempo de quaresma. Sr. Padre, estamos então a terminar, temos sempre uma sugestão musical, o que é que propõe para fecharmos o nosso programa? É verdade, olha, eu tenho uma ligeira obsessão pelo Sting. Mas não é por acaso, porque as letras do Sting são muito profundas e estão cheias de, digamos assim, reparos em relação às guerras, não é? Hoje vamos ter um tema que é Children's Crusade, de 1985, de Sting. Portanto, relata-nos a enorme perda de vidas humanas e jovens quando da guerra de 14-18, a primeira a Guerra Mundial, onde a Inglaterra perdeu muitos jovens soldados nesta guerra, digamos assim, e que relata-nos, sobretudo, o sofrimento dos filhos desses soldados que tiveram que crescer com a ausência dos pais. Muito bem. Seu Padre, vamos então ouvir, estes são temas tão atuais, não é? Atendendo àquilo, porque o mundo está então a passar. Vamos ficar com este tema proposto pelo seu Padre Pedro Simões. Seu Padre, nós já regressamos para as despedidas. Então, a proposta musical do seu Padre Pedro Simões neste programa das Palavras de Esperança desta sexta-feira. Seu Padre, é um tema mesmo a propósito, atendendo então ao momento porque todos passamos. Obrigada pela sua sugestão. Obrigado eu pela presença mais uma vez neste programa das Palavras de Esperança. Terminamos então o nosso programa das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova, hoje com a participação do seu Padre Pedro Simões. Nós regressamos no próximo programa. Antes das despedidas, também agradecer a companhia de quem esteve connosco e nos viu através do nosso Facebook, como a Maria Tavares, o Carlos Alves, João Paulo Alves Dias e Garcia Vítor, que manifestaram o seu gosto por este programa.